acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Pensando em Cuba, tá na direção de minha mãe, o que é? Não tenha medo de dizer que quer, vamos fazer o que você quiser. Bonito. Serei eu que um dia então vou te fazer delirar de paixão. Esse prazer somos eu e você. Vamos voar, voar. Um colorido pintado de céu, um voo livre de nuvens de mel. No paraíso só eu e você. Vamos voar, voar. Bonito. Você tá pensando em voar direção de me amar. Voa, voa. Não tenha medo de dizer que quer, vamos fazer o que você quiser. Voa, voa. E serei eu que um dia então vou te fazer delirar de paixão. Nesse prazer somos eu e você. Vamos voa, voa. Um voo livre entre nuvens de mel. No paraíso só eu e você. Vamos voar, voar. Mas seremos dois pombinhos de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Se tá pensando em voar na direção de me amar, voa, voa. Não tenha medo de dizer que quer. Vamos fazer o que você quiser. Voa, voa. Serei eu que um dia então vou te fazer delirar de paixão. Esse prazer somos eu e você. Vamos, voa, voa. Num colorido pintado de céu, num bom livro entre nuvens de mel. No paraíso só eu e você. Vamos, voa, voa. Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou. Voa comigo, vem. Seremos dois pombinhos de amor. Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou. Voa comigo, vem. Seremos dois pombinhos de amor. Algum dia algo te lembrar e a emoção tocar inteira a face do teu rosto, não se envergonhe em dizer que o ciúme levou teu amor e te afastou de vez de minha voz. O teu silêncio não me deixou opção. Acreditei na força do teu querer, mas o ciúme foi maior que você. Ressentimento cegou minha visão. Aquele amor virou antiga paixão. Te aceito assim, complicado demais. Também sou assim, complicada. Faz tempo que o tempo parou. Não envelheço, espera do teu amor. Já sei que assim, complicado demais. Também sou assim, complicada demais. E já faz tempo. Se nos sentimos como a terra e o mar, meu desamor desfez um sonho lindo desse jeito, feito uma nuvem no céu. Eu não queria mesmo acreditar que um ser humano tão sereno fosse assim o oposto, a fim de causar confusão. Eu estarei aqui esperando você se redimindo do teu erro pra ver. Teus olhos rasos decidido a voltar. Sem ter ciúme, vem pra mim, vem me amar. Já sei que assim, complicado demais. Espera do teu amor. Já sei qual...

curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. De menina a mulher, o que você quiser. Ei, onde você pensa que você vai? Agora que meu juízo acabou, você não sai daqui de jeito nenhum. Chegou de repente com jeito inocente, revirou meu mundo dos pés à cabeça, amor. Pelo céu da boca, morada de beijos, viajo e desejo sentir teu sabor. Perdida em teus olhos, tão rasos de pranto, eu sou o segredo que atrai teu sorriso, amor. Meu bem, teu abraço parece uma teia, teu toque é fogo que a pele incendeia. Seu foi chegando, me seduzindo, entrou lá em casa sem perguntar. Ah, menina, eu vou te avisar que o meu juiz hoje tá de folga. Se você entrou, vai ter que ficar. Vem, menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, no meu sonho alado, você é o perigo. Menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, no meu sonho alado, eu tô te querendo. Chegou de repente com jeito inocente, revirou meu mundo dos pés à cabeça, amor. Pelo céu da boca, morada de beijos, viajo e desejo sentir teu sabor. Perdida em teus olhos, tão rasos de pranto, eu sou o segredo que atrai teu sorriso, amor. Meu bem, teu abraço parece uma teia, teu toque é fogo que a pele incendeia. Ah, menina, eu vou te confessar, se eu for chegando, me seduzindo, entrou lá em casa sem perguntar. Se você entrou, vai ter que ficar. Vem, menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, no meu sonho alado, você é o perigo. Menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, no meu sonho alado, eu tô te querendo. Menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, meu sonho alado, você é um perigo. Menino bonito, montado a cavalo, cabelos ao vento. Menino bonito, no meu sonho alado, eu tô te querendo. Insistir em ficar e prolongar essa dor em que estou. O nosso lance marcou e agora que acabou, é melhor você não me procurar. Pra que tentar disfarçar o que quer, se já conheço a tua intenção? Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer. Vida é somente uma noite de amor. Já descobri por que você se foi. Vou dar um motivo pra você deixar. Um dia você se apaixonou, mas sei que não aprendeu a me amar. Me diz agora pra que conversar, se foi você que me abandonou.

te deu. Vai viver o que deixou pra trás. Transforme em sorriso o que você perdeu, pra felicidade plena conquistar. Vai, vai, vai. Oh, vai. Vai viver de novo o que o tempo levou. Vai se entregar ao que te fez chorar. Vai ser lua nova quando o sol se for. Vai se lembrar que é bom se apaixonar. Vai, vai, vai. Oh, vai sem pensar nos limites dos teus sonhos. Vai, deixa rolar que o nosso amor sabe. Vai viver o que deixou pra trás. Transforme em sorriso o que você perdeu, pra felicidade plena conquistar. Vai, vai. Às vezes só um dia, às vezes só um nada. Hoje lágrima caída, choro pela madrugada. Às vezes sou fada, às vezes faísca. Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida. Eu tô com saudade da nossa amizade, do tempo em que a gente amava se ver. Eu não sou palavra, eu não sou poema, sou humana pequena a se arrepender. Às vezes sou dia, às vezes sou nada. Hoje lágrima caída,

falls to the ground and through refuse to see the dust in the wind. All we are is dust in the wind. Slips away, and now you're mine, one another, minute by the dust in the wind. All we are is dust in the wind. We are dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Thank you. é de sonho e de pão. O destino de um som, feito eu perdido em pensamento, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de ribeiro ou de lá, dessa vida cumprida ação. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em palma e peça paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e fundo trem das nossas vidas. Thank you. não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. Esse é o meu lado, muito sofreste. O meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, o que é? Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Tão doído sem você eu já me encontrava tão sozinha antes de adeus você dizer na mágoa do sonho que acabou. Dia a dia, sem dia você partiu sem rumo, perdida voltando aqui. Só vocês. Agonia de viver sem você, sem você. Um silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Sempre te esqueça. Posso fazer tua vontade atender, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E o que é? Vocês? Lindo, lindo, lindo. Serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que tem

ao céu azul se rendem mistérios e perfumes, os seres vagalumes que fazem da noite o seu sertão cercado de beleza e luzes. Alegria e medo se juntaram dentro do meu peito, onde um coração não sabia o que havia acontecido, mas aquilo só podia ser paixão. Amores que se acendem ao céu mistérios e perfumes dos seres vagalumes que fazem da noite o seu sertão cercado de beleza e luzes. Fazem da noite o seu sertão cercado de beleza e luzes. Aqui